Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar com o negócio do Schelling, mas quero dar uns antecedentes. Quer dizer, para vocês entenderem bem qual foi o ponto de partida do Schelling, vocês precisam saber como as coisas estavam naquele momento em que ele entra em cena, né? E naquele preciso momento, na Alemanha, o pensamento dominante era do Spinoza. Como a obra do Schelling é enorme, só aqui na minha casa ela ocupa uma estante quase inteira, eu tenho que me socorrer muito dos livros auxiliares, especialmente do Charles Elliot e o do John Laughlin, que eu citei várias vezes aqui. E o John Laughlin, ele cita muito este livro do Claude Tresmontant, que é um teólogo, na verdade, que não é um autor dos mais brilhantes. E o livro também não é dos mais brilhantes, mas é muito útil para nós, como foi para o próprio Laughlin, porque é uma espécie de antologia de textos, assim, em ordem cronológica, documentando um fato fundamental do qual eu mesmo não havia me tocado até que eu comecei a estudar a filosofia do Schelling. E esse fato é o seguinte: toda e qualquer filosofia, como toda e qualquer pretensa visão científica do universo, sempre se apoia num quadro de pressuposto metafísico, de maneira explícita ou implícita. Quando é implícita, é sempre possível você desencavar, quer dizer, você partindo dos argumentos, você vê quais são as premissas nas quais aquilo se baseia, e sempre são premissas metafísicas em última análise. E este pequeno livrinho, escrito por um autor que não é dos mais brilhantes, né, e eu posso medir, vamos dizer, a mediocridade de um sujeito pela admiração que ele tem pelo Theo de Chardin. Ele aqui fez um serviço da mais alta importância, que é demonstrar o seguinte: a modernidade não criou nenhuma metafísica nova. Ou seja, na galeria dos vários sistemas metafísicos possíveis, existe um número limitado de exemplares. Ou seja, existe a cosmovisão grega, existe a cosmovisão hinduísta, existe a cosmovisão platônica e neoplatônica, existe a cosmovisão gnóstica, e quando você vai ver, toda a modernidade, sobretudo na Alemanha, não fez outra coisa senão apegar-se a cosmovisões alternativas, de modo a escapar da cosmovisão judaico-cristã, cosmovisão, o monoteísmo hebraico, né? É um fato, assim, da mais alta importância, e eu acho que sem isso a gente realmente não entende nada do que aconteceu na modernidade. É claro que, vamos dizer, este apelo que tantos filósofos, Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Nietzsche, fazem a essas cosmovisões alternativas, não é explícito. Não, você, quer dizer, você tem que escavar para saber de onde eles tiraram aquilo. Mas quando você vai ver, essas visões correspondem exatamente a estas metafísicas e cosmologias alternativas. Então, fica claro, no fim das contas, que praticamente toda a filosofia moderna, pelo menos na Alemanha, ela é um empreendimento antimonoteístico, contra o monoteísmo hebraico-cristão. Só por este fato já dá para você começar a especular um pouco por que que a Alemanha terminou tão mal, se metendo em duas guerras mundiais, se ferrando e espalhando, vamos dizer, a ideia da Revolução Mundial por toda a parte. Nós recebemos muita coisa através da França, mas quando você vai ver, as ideias originais saíram todas da Alemanha, né? E aqui você vê que o único sujeito que na Alemanha escapou deste negócio, desta linha de continuidade, foi o próprio Schelling. Mas escapou aos poucos, à medida que ele mesmo foi percebendo isto. Este processo está muito bem descrito no livro do Hans Urs von Balthasar, Apocalipse da Alma Alemã, tá certo? Que é um livro que eu nunca terminei de ler, porque, além de ser alemão, que eu levo 3 horas para ler cada página, né, está impressa em caracteres góticos. Então você tem que fazer duas traduções, tem que passar do gótico para o latino e daí você tentar traduzir aquilo. Então, nunca terminei de ler, mas eu sei mais ou menos onde ele vai chegar. Tá certo? Aliás, falando nisso, eu estou procurando um bom tradutor alemão para traduzir este livro. Eu, pessoalmente, pago a tradução. Tenho o máximo interesse em que isto seja colocado à disposição de todos os meus alunos em português. Muito bem, então eu vou aqui seguir mais ou menos o roteiro criado pelo Claude Tresmontant, pegar os textos que ele vai citando. Na verdade, é apenas uma pequena antologia comentada dos textos, não é isso? Então, a primeira. Bom, antes de explicar essas cosmologias alternativas, vamos lembrar um pouco o que é, vamos dizer, a essência da cosmovisão cristã. Essa cosmovisão você não precisa aceitá-la como matéria de fé. Você aceita apenas a título de hipótese, porque as outras metafísicas e cosmovisões também são aceitas a título de hipótese. Agora, se você não tem uma hipótese para você fechar o conjunto dos dados, você não vai entender coisa nenhuma, tá certo? Então, uma diferença essencial aparece numa figura de linguagem que é usada por um neoplatônico, Plotino, quando ele vê o mundo como uma emanação de Deus. No mesmo sentido, diz ele, em que o raio de sol é sol. Quer dizer, o sol se prolonga nos seus raios, mas onde os raios atingir é a presença do sol, de qualquer maneira. Tá certo? Também ele usa uma outra figura de linguagem, que é o perfume da flor. Onde chega o perfume da flor, a flor está ali, está agindo de algum modo. Tá certo? Esta imagem é usada por muitos autores da Antiguidade, da Idade Média, sobretudo do Renascimento em diante. E isto, esta imagem, ela se opõe francamente à cosmovisão cristã, porque nesta, a criação do mundo é um ato voluntário. Quer dizer, o mundo não sai de Deus assim como o perfume sai da flor ou o raio de sol sai do sol. Não, houve uma decisão, houve um desejo, um ato de vontade. E, nesse sentido, a cosmovisão cristã também contrasta com outras visões alternativas, como, por exemplo, a visão hinduísta, na qual o universo inteiro não passa de uma aparência, porque a única realidade efetiva é a do Brahman, eterno, absoluto e imutável. Visão esta hinduísta que reaparecerá no Spinoza. Quer dizer, quando o pessoal estuda o Spinoza sem ter estudado o hinduísmo, não tem a menor ideia do que o Spinoza está dizendo. O Spinoza parte da definição de substância, substância é aquilo que é por si, que é definido por si mesmo e que não depende de nenhum outro. Nesse sentido, ele conclui que fora da substância nada existe propriamente, a não ser atributos da substância, qualidades. Então, portanto, se existe a substância una, eterna e imutável, que ele chama de Deus, tudo mais que existe, inclusive nós, todas as criaturas, os entes, os planetas, etc., são atributos ou qualidades. Então, ou seja, tem uma existência insubstancial, tem existência como, por exemplo, né, a cor azul de uma camisa azul. A cor azul não existe independente da camisa azul, tá certo? Então, nós também não temos nenhuma substancialidade por nós mesmos, são apenas atributos. E, no fim das contas, o nosso destino é apenas descobrirmos a nossa condição de ilusões e nos dissolvermos no uno eterno e imutável. Esta é exatamente a visão hinduísta, tá certo? Que eu, felizmente, antes de estudar Spinoza, eu tinha assistido várias conferências do Swami Dayananda Sarasvati, que era o chefe da Academia Védica de Bombaim, quer dizer, Academia Vedantina do governo da Índia, não era um Zé Mané qualquer, não era um desses Hare Krishna que andam por aí, era o hinduísmo tradicional. E eu servi de guia turístico para o Swami Dayananda em São Paulo e fiquei com ele, assim, acompanhei durante muitas semanas, aprendi muita coisa com ele, ele me indicou quais eram os textos que era para ler, etc, etc. Então, quando me aparece o Spinoza na mão, eu falei, bom, eu já ouvi falar disso em algum lugar. Então, o que Spinoza está fazendo é apresentar a cosmovisão hinduísta numa linguagem de quem está discutindo com a tradição hebraica. Ora, essa hipótese, vamos dizer, as duas hipóteses, tanto a hipótese emanacionista quanto a hipótese hinduísta, elas levam a contradições absolutamente intoleráveis. A primeira, que aparece no neoplatonismo, das criaturas como sendo uma emanação, tá certo? Implica o seguinte: assim como os raios de sol estão saindo do sol o tempo todo, estão provenientes do sol o tempo todo, então a manifestação, o mundo criado, deveria estar saindo do eterno o tempo todo. Portanto, você cairia na eternidade, na tese antiga grega da eternidade do mundo. Uai, e se o mundo é eterno? Então, das duas, uma. Ou ele é o próprio absoluto eterno imutável, e não apenas uma aparência dele, né, certo? Ou então existem dois absolutos eternos imutáveis. Não tem saída. A hipótese, vamos dizer, da reabsorção das aparências no todo, essa hipótese bramânica, tudo isso pode servir como figura de linguagem. Você falar de uma reabsorção das criaturas no Criador, bom, como figura de linguagem serve, você dá uma ideia aproximada. Mas se você tenta levar isso a sério como um conceito descritivo, você chega a alguns problemas. O primeiro problema é por quê? Por que tem que se revestir de tantas aparências se é para depois simplesmente apagá-las e demonstrar que é tudo um nada? Quer dizer, o Brahman teria que ter alguma razão suficiente para fazer isso. E não se vê que razão poderia ser esta. Existe ainda a terceira hipótese, que é a hipótese gnóstica, que é a de que o mundo surge de uma ruptura que houve no seio do absoluto, do eterno. Então, houve uma rebelião celeste e uma divindade secundária maldosa fez com que a realidade decaísse do nível puramente espiritual para se condensar na matéria. Tá certo? E, portanto, vamos dizer, a finalidade de tudo é dissolver o mundo material e retornar, vamos dizer, à pura espiritualidade. Então, evidentemente, a criação é uma coisa maldita, né? E todos nós somos malditos de algum modo, a não ser que nós rompamos completamente com o mundo material e nos voltemos para o puramente espiritual. O que pode ser feito de duas maneiras alternativas que vão caracterizar as escolas gnósticas ao longo dos séculos. A primeira é através do ascetismo total. Você não come, não faz sexo, não mora, vive de esmola. Ou seja, você renuncia a tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. No propósito, evidentemente, de morrer o mais rápido possível. A segunda é, ao contrário, você gastar o mundo material, tá certo? Da maneira mais intensa que você possa. Né? Se você, por exemplo, você queimar possibilidades inferiores que você ainda tem. Então, você comer, beber, se dedicar ao sexo o mais que você puder, etc. Tem todas essas linhas. Você tem a linha ascética e tem a alternativa da gandaia geral. As duas, vamos dizer, são logicamente coerentes com a proposta gnóstica, né? Mas aí também surge a pergunta: se havia uma divindade espiritual onipotente, como é que ela permitiu que uma outra divindade fizesse tudo isso aqui? Então ela não é tão onipotente assim, ela não é absoluta, ela é puramente relativa, tá certo? E não se vê que retornar a isto resolvesse algum problema. Agora, o interessante é verificar como estas ideias reaparecem insistentemente na filosofia moderna, às vezes sob outras aparências. Por exemplo, como tudo isso reaparece em Karl Marx, se Karl Marx é um materialista. Então, é justamente esta sequência que o Claude Tresmontin vai descrevendo aqui. Então, eu vou ler alguns pedacinhos aqui dos textos que ele recolheu. Na introdução, ele cita um pedaço da história da filosofia do Émile Brayer, que é bastante conhecido no Brasil, e onde o Brayer diz uma coisa que toda vez que eu digo, as pessoas ficam escandalizadíssimas porque nunca ouviram falar. Está falando ainda não dessas cosmologias, mas da cosmologia cristã. Então diz o Brayer: o cristianismo não se opõe à filosofia grega como uma doutrina se opõe a uma outra doutrina. A forma natural e espontânea do cristianismo não é um ensinamento didático e por escrito. Nas comunidades cristãs da era apostólica, composta de artesãos e de pessoas humildes, dominam as preocupações de fraternidade e de assistência mútua. Nada além de escritos de circunstância, epístolas. Epístolas narrativas da história de Jesus, Atos dos Apóstolos, para afirmar e propagar a fé no reino dos céus. Nenhuma exposição doutrinal coerente e raciocinada. Isto é fundamental. Então, eu já disse isso, teve pessoas que, assim, me acusaram até de gnóstico por dizer isso. O cristianismo não surge como uma doutrina, a doutrina aparece depois. Tá certo? O cristianismo surge como um fato histórico, algo que aconteceu na realidade. Tá certo? Em geral, as pessoas não se dão conta de que a aparente fidelidade deles ao cristianismo frequentemente é aquilo que um autor recente chamado Fabrice Hadjad, que é um judeu convertido ao cristianismo, ele chama da fé dos demônios. Ele disse o seguinte: o ateísmo está superado, agora o negócio é a fé. Mas as pessoas aderem à fé de tal maneira que a transformam no seu contrário. Tá certo? Então, por exemplo, as pessoas que desprezam todos os conhecimentos humanos, dizem: não, isso é a sabedoria dos homens, isso se apega à Bíblia, quer deduzir tudo da Bíblia. Eu digo: ó, num momento. Deus, antes de ser o autor da Bíblia, foi o criador do universo. Portanto, algo com o universo real, ele está dizendo para você. E este algo certamente não está na Bíblia. Porque a Bíblia está se referindo a este universo que o antecede. Tá certo? Portanto, o desprezo pelo que você chama sabedoria dos homens, que não é exatamente o que a Bíblia está chamando pelo mesmo nome, expressa, assim, uma tentativa de você reduzir Deus a autor de um livro, não criador do universo real. Então, isso já é a fé dos demônios, obviamente, né? Então, você se apega tanto ao texto que aquele texto se sobrepõe à criação toda, né? É como se a criação estivesse dentro dele, dentro do texto, o que é absolutamente impossível, né? Então, é o que eu escrevi outro dia, assim: olha, a Bíblia não é o mundo, a Bíblia é apenas o manual do usuário. Agora, você não pode conhecer uma máquina só lendo o manual do usuário sem nunca examinar a máquina, não é possível isso. E é o que esse pessoal está fazendo. Essa é uma das muitas distorções correntes, uma forma de idolatria, sem sombra de dúvida. Né? E se você vê isso, tanto entre católicos quanto entre protestantes. Agora, o católico se pega mais à doutrina da igreja. Eu digo a doutrina da igreja inteira, né? Ela é, assim, algo que acontece dentro do universo. Ela não abarca o universo, né? Quem abarca o universo é Deus, que o criou. Agora, o que você deduziu dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que o faça com a autoridade da igreja, jamais pode abarcar o conjunto. É só você perceber e falar: olha, existe um número limitado de dogmas da igreja, tá certo? Dentro de um universo ilimitado. Tá certo? Então, aqui ele prossegue citando a história da filosofia do Brayer. poderia dizer o seguinte: o cosmos dos gregos é um mundo, por assim dizer, sem história, uma ordem eterna, onde o tempo não tem nenhuma eficácia. A ideia inversa de que existe na realidade mudanças radicais, iniciativas absolutas, invenções verdadeiras, numa palavra, uma história e um progresso, no sentido geral dos termos, tal ideia era impossível antes que o cristianismo viesse a subverter o cosmos dos gregos. Então você, a primeira coisa que você nota na Bíblia é a seguinte: desde a primeira linha, a Bíblia é uma narração. É uma sucessão de acontecimentos que desenrolam no tempo a partir do instante da criação. Tá certo? Então, é óbvio que é uma cosmovisão histórica desde o início. Essa cosmovisão histórica se constitui de acontecimentos que não tinham acontecido antes. Então, para a criação é apresentada, vamos dizer, como um ato único. Não como vamos dizer, no hinduísmo se fala de uma sequência de mundos, como se fosse. Vamos dizer, eles comparam um colar de pérolas. Né? Tem um mundo, o mundo se fecha, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. Não, não é isso que acontece na Bíblia. Na Bíblia se fala de um mundo só, um universo só, criado uma vez. Né? Agora, a coisa interessante é o seguinte: é que o primeiro ato de resistência efetivo contra o monoteísmo hebraico, que surge com Spinoza, ele se baseia na negação de toda a historicidade e de toda mudança temporal. Então, vamos ver alguns argumentos de Spinoza. Diz aqui, na Ética, né? Na realidade, não existe senão uma única substância, e esta é absolutamente infinita. Fora de Deus, nenhuma substância pode ser dada nem concebida. Ou seja, só existe Deus. É impossível que aquilo que. Prossegue Spinoza, agora já no Tratado Teológico-Político, não na Ética. É impossível que aquilo que não é atualmente, efetivamente, uma substância possa vir a ser. Onde se entende que uma substância não pode produzir uma outra. Deus, portanto, não pode nada criar. Ele realmente está batendo de frente com os rabinos, né? Que acabaram por excomungá-lo, no fim das contas. A natureza inteira é uma só substância cuja essência é infinita. Outra, a conclusão que ele tira daí: não pode haver um amor propriamente dito de Deus por outra coisa, pois tudo o que é não forma senão uma só coisa, a saber, o próprio Deus. Você não pode dizer que Deus ama os homens, porque os homens não são senão atributos ou aparência do próprio Deus. Então é o amor que ele tem por si mesmo que abarca tudo, e não há nenhuma relação de dualidade que está subentendida na própria palavra amor. Outra consequência que ele tira daí: a natureza, que é o próprio Deus, não age em vista de um fim, porque o fim pressupõe uma mudança temporal, e a mudança temporal é ilusória porque o ser é eterno. Diz, portanto, pela mesma necessidade da natureza pela qual ela existe, pela mesma necessidade ela age. Então, a natureza existe por uma necessidade absoluta. Ela é absoluta. A natureza, quer dizer, Deus, ou a totalidade, existe necessariamente. Ela não pode ser concebida como não existente, porque senão nada existiria. Então, o mesmo fator que faz com que ela exista é o fator que faz com que ela aja, ou seja, todas as ações dela são expressões diretas da sua própria natureza. E como essa natureza é eterna, as ações também são eternas. Mais uma conclusão que Spinoza tira: O universo físico é o ser. Em consequência, ele não pode ter começado. Ele é eterno. Ele jamais começou. Agora, quando chegou no século XIX, o pessoal descobriu o segundo princípio da termodinâmica, que diz o seguinte: em nenhum sistema de qualquer natureza que seja, por exemplo, uma máquina, um organismo, etc., etc., pode render mais de 33% da energia que foi colocada nele. Tá certo? Isso quer dizer que tudo que existe está se desgastando continuamente. E, portanto, das duas, o universo está acabando ou existe a introdução de elementos novos. Na verdade, nós sabemos que há elementos novos. Por exemplo, aparecem novas estrelas, aparecem novas galáxias, etc., etc. Então, é claro que esta cosmovisão, vamos dizer, estática da eternidade imóvel, foi para as cucuias imediatamente. Tá certo? E isso foi um grande escândalo para toda a escola espinosista. Mas isso aqui vai ter algumas ironias mais tarde, que vocês vão ver. Spinoza, então, tenta explicar como foi possível surgir a religião hebraica. E ele diz que a religião surge apenas do medo. Isso surge por vestígios do antigo estado de servidão. Quer dizer, os judeus tinham sido escravizados por outros povos, tinham medo da perseguição, então, em função do medo, eles criam a religião, a qual nada tem a ver com a estrutura da realidade. Então, a filosofia, e por filosofia ele entende também tudo que é ciência, é uma coisa que diz respeito à estrutura e à ordem da realidade, e a religião é outra que tem a ver com a ordem da sociedade e com o princípio da obediência. Então, o que a religião diz sobre a estrutura da realidade é tudo falso, mas ela pode ter uma utilidade em função de ensinar aos homens a boa conduta, etc., etc., etc. Eu não sei se Spinoza disse isso apenas para atenuar o escândalo ou se ele realmente acreditava nisso. E, na verdade, pouco importa. O que importa, vamos dizer, é a ruptura total entre o que é conhecimento, por um lado, e o que é a fé religiosa do outro. Isto se tornará, por assim dizer, oficial no mundo moderno depois do Kant. Mas quem coloca isso em primeiro lugar é Spinoza. Então, você vê aqui, esta ideia da separação total entre o que é razão e conhecimento de um lado, o que é fé do outro, já tinha sido enunciada por Averroes, né, vários séculos antes de Spinoza. E Averroes, como era um muçulmano, ele não queria cair na heresia, então ele admite que existem duas verdades contraditórias e simultâneas, ambas igualmente válidas. A verdade da filosofia e a verdade da religião. Claro que depois, Santo Tomás de Aquino fez uma discussão, uma polêmica a esse respeito, e acabou com esse argumento, que é absolutamente impossível. Mas é a ideia que também está no próprio Spinoza, e que através de Spinoza se transmitirá a toda a filosofia moderna. Então, segundo Spinoza, está aqui, prossegue Spinoza: assim eu dei a conhecer os verdadeiros fundamentos da fé e mostrei que o objeto do conhecimento revelado não é nada mais além da obediência. Esses dois conhecimentos, o da ciência e da religião, nada têm em comum, mas podem um e o outro ocupar o seu domínio próprio. Você não vê ainda hoje, em muitas polêmicas, as pessoas dizem: não, os conhecimentos científicos e religiosos são igualmente válidos, cada um na sua respectiva esfera, e tem que ser igualmente respeitados. Está aqui Spinoza e, antes dele, Averroes. São ideias antigas que ainda estão circulando por aí. Ao contrário disto, certo? Os escolásticos cristãos prosseguindo na tradição do Antigo Testamento, acreditavam que a metafísica, a cosmologia e a concepção do homem, a antropologia, estavam todas na Bíblia. Portanto, essa separação não existe. Quer dizer, você está lendo a Bíblia, você está pegando ali princípios metafísicos, tá certo? E não apenas o princípio da obediência, tá certo? Então, se nós formos pelo pressuposto de Spinoza, vamos seguir a linha de raciocínio de Spinoza, nós temos que perguntar, mas por que para chegar à mera obediência seria preciso inventar toda uma criação, uma cosmologia, etc., toda uma ordem natural que está sugerida ali, não é isso? Então, o Spinoza, evidentemente, não trata deste assunto, nem dá para tratar. Só que esta concepção que o Spinoza tem da fé como algo que se dirige exclusivamente à conduta humana, tá certo? E que não tem nada a ver com a estrutura da realidade, esta concepção se transmitiu a toda a filosofia moderna, se transmitiu a Lutero, a Kant, Hegel, Fichte, Nietzsche, tá certo? Ao positivismo todo e à opinião cristã atualmente vigente. Ou seja, não há conflito entre a ciência e a religião porque elas tratam de esferas diferentes. Você está voltando à mesma ideia do Averroes, da dupla verdade. Quer dizer, a ciência te diz que as coisas são assim, assim, assim, a religião te diz ao contrário, e você pode acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo, porque se trata de esferas de realidade completamente diferentes e incomunicáveis como água e óleo. Logo, não se discute. É matéria de fé. Tá certo? Só que essa concepção da fé ela será formalizada depois pelo Kant. A fé é uma coisa que eu não conheço, dela diz respeito a coisas que eu não conheço, dos quais não sei absolutamente nada, mas que eu sou obrigado a acreditar. Acreditar porque ele diz que é um imperativo categórico. Imperativo categórico é um termo tão estranho, mas ele quer dizer apenas porque sim. Por que eu tenho que acreditar? Porque sim. Então, vengo aqui, não tu não, mas por quê? Por que não? Então, por que não ou por que sim? Então, é uma opção irracional, mas segundo Kant, moralmente obrigatória. Mas o que quer dizer moralidade? Quer dizer essa mesma obediência a um princípio irracional. Então, o porquê sim é porquê sim. Quer dizer, é totalmente arbitrária. Tá certo? E se você perguntar, mas por que, que há esta obrigação? Por que, que há este imperativo categórico? A resposta é, porque é um imperativo categórico. Note bem, o número de pessoas que se acreditam cristãs e que seguem esta linha de pensamento e que usam esse tipo de argumento nos debates, confrontos, por exemplo, com o ateísmo, é enorme. Eles não percebem que isto aí, isto não é a fé. É? Isto é a fé dos demônios, como chama o Hajjad. É? Também diz Spinoza que a ciência e a filosofia procedem pela razão, ao passo que a qualidade dominante dos profetas hebraicos era a imaginação. Então, ainda estamos dentro da mesma coisa, dentro do mesmo dualismo. Agora, se nós perguntarmos, sim, tá, bom, vamos admitir que seja a imaginação, mas como funciona a imaginação na realidade? Há um conhecimento científico da imaginação? Ou a imaginação é um território totalmente autônomo, irracional e inacessível ao estudo científico? Então, é isso aí, claro que Spinoza não tem resposta para isso e toda essa tradição também não tem. Agora, diz aqui, Claude Resmontin interrompe aqui a narrativa para fazer uma nota. E a nota é o seguinte, existe um critério objetivo científico da veracidade da profecia, que é o seguinte, a profecia se cumpriu ou não? Porque se não precisa se cumprir, se é tudo imaginação, então vale qualquer coisa. Quer dizer, a imaginação seria reduzida, é pura fantasia, a liberdade total da fantasia. E por que nós não podemos aceitar falsas profecias tanto quanto aceitamos as verdadeiras? Isso significa que o cumprimento ou não da profecia se torna uma coisa absolutamente indiferente. e seria o caso de perguntar, mas por que que os judeus, ao longo de 5 mil anos, continuaram acreditando em profecias que jamais se cumpriam? Não é isso? Então, é a mesma coisa que dizer, quando o Spinoza diz que a esfera de atuação da profecia é a imaginação, ele está querendo dizer, no fim das contas, é uma loucura total ou é uma estupidez monumental, mas ele não podia dizer com estas palavras, porque com as palavras doces que ele usou, os rabinos já estavam loucos da vida com ele. Mas se ele tivesse dito o que ele estava pensando realmente. E aí, no caso, é sempre bom, né, lembrar aqueles estudos do Leo Strauss sobre o estilo camuflado. Aliás, ele tem um estudo sobre Spinoza, respondendo que eu não li o estudo dele sobre Spinoza, mas tenho alguma ideia do que ele está dizendo lá. Então ele diz o seguinte: Spinoza quer uma linguagem cifrada para que não percebam exatamente o que ele está dizendo, ou para que só os iniciados, pessoas do círculo seleto, percebam o que ele está dizendo e isso fique longe dos olhos da autoridade. Diz o Leo Strauss que isso é muito, esse tipo de texto é muito mais comum na filosofia do que parece. Tá certo? E eu creio que, ao longo do tempo, o uso desse estilo vai se tornando cada vez mais raro, na medida em que, vamos dizer, as autoridades coaturas, em princípio a própria religião, vão afrouxando o seu controle e as pessoas podem dizer as coisas mais escandalosas e ainda ser aplaudidas. Não é isso? Vera, se Spinoza não fosse judeu e fosse um cristão escrevendo essas coisas, ele cairia direto na Inquisição. E a Inquisição o interrogaria, tá certo? E os inquisidores não eram nenhum cretino, para saber o que ele pensava mesmo. Porque a acusação formal de heresia só pode vir quando você tem a certeza de que o intuito, o propósito interior do indivíduo foi herético, e não foi apenas, vamos dizer, um erro de exposição, uma distração, uma fraqueza mental, etc, etc. Então, se ele fosse um católico, ele seria interrogado pela Inquisição e provavelmente seria condenado à morte, se não voltasse atrás. Os judeus, sendo uma minoria, não tendo a pena de morte da sua disposição, limitaram-se a excomungá-lo, o que para ele não fez a mais mínima diferença, porque ele já não vivia no meio dos judeus mesmo, vivia no meio dos gentios, então, e estava cheio de admiradores, a Europa inteira o admirava, então ninguém ia mexer nele, e a excomunhão não significou coisa nenhuma para ele. Quer dizer, você ser expulso de um grupo marginal, né, é quase uma ironia, né? Quer dizer, se foi expulso do grupo marginal, então você se integrou no grupo maior. Então, esta coisa da veracidade da profecia é o mesmo critério que eu já mencionei para vocês, que aparece no livro de Mateus, na cena onde perguntam para Jesus se ele é o Messias ou deve esperar um outro. E ele diz: voltem e contem para João o que vocês viram e ouviram. O que é isso? É o critério científico. Né? Então, assim como não pode existir a criação, também não pode existir, segundo Spinoza, a revelação. Porque a revelação seria, vamos dizer, contar para um homem o que os homens anteriores não sabiam. Então seria uma novidade total. Mas simplesmente não há novidades, só existe o eterno. Hã? Sim, ele avisando que é tudo falso. Quer dizer, Deus não contou nada para Moisés no alto do Sinai. Vamos ver outra aqui. É claro que Spinoza, a partir destas premissas, ele vai também analisar a questão do milagre. Então, diz ele, uma substância não pode ser produzida por uma outra substância. Por quê? Porque ele definiu como substância aquilo que existe em si mesmo e por si mesmo, portanto, não por um outro. É a mesma coisa que dizer, nada foi jamais produzido. Tudo existiu desde sempre, imutavelmente. A criação, diz ele, é, portanto, impossível. Isso aqui já está de novo no texto da Ética, né? Ele está misturando o texto da Ética, o texto do Tratado Teológico-Político, o Tratado da Reforma do Entendimento, etc. Vários textos de Spinoza, né? Eu recomendo que esse livro seja traduzido urgentemente. Vamos dizer, não é um grande livro, é apenas uma antologiazinha comentada, mas é de uma utilidade extraordinária. Então, resulta, portanto, que a substância é única. Fora Deus, nenhuma substância pode ser dada nem concebida. Então, aqui, nota do Claude Trismontant, Spinoza se situa claramente na tradição da antiga teosofia brahmânica. Só o Brahman existe, tudo o resto não é senão aparência e ilusão. Não sabemos se Spinoza teve algum acesso aos textos brahmânicos, mas isso pouco interessa, porque essas várias cosmovisões, elas são possibilidades permanentes da inteligência humana e correspondem a certas experiências que nós temos da realidade. Né? O próprio Spinoza tem uma frase, ele diz, em latim, sentimus experimurque nos eternos esse. Sentimos e experienciamos que somos eternos. Vai, quem já não teve esta impressão em algum momento da sua vida? Então, como expressão de uma experiência humana, a frase é inteiramente verdadeira. Só que Spinoza, ele toma esta experiência momentânea como se ela fosse a tradução direta, não de uma experiência individual, e sim de uma realidade eterna. Então, o fato de que em certos momentos eu sinto que eu sou eterno, prova que eu sou eterno e que tudo é eterno. Hã? Só que Spinoza diz o seguinte, olha, tem outros momentos onde a gente sente exatamente o contrário. Hã? Você sente que você é apenas um grão de poeira, um nada. Você pode sentir as duas coisas. E você pode sentir também uma coisa intermediária, que é, vamos dizer, a antecipação da imortalidade da alma. Ou seja, você não é eterno porque você foi criado, mas você pode ter uma vida eterna. Todo mundo teve essas três experiências, todo mundo teve. Tá certo? Só que não podemos, dela nada podemos concluir, senão que nós sentimos assim durante um certo momento. Então a expressão correta disso seria o quê? A poesia lírica. A poesia lírica é a expressão de uma impressão momentânea, que, por assim dizer, ela fica recortada e, vamos dizer, exposta no céu como se fosse uma joia, uma estrela, uma coisa assim. Mas ela é só um momento. Esse momento pode ser eterno, entre aspas, tá certo? No sentido de que é uma experiência recorrente. Não é isso? Eu mesmo me lembro de ter escrito uns sonetos onde eu expressava, vamos dizer, claramente uma revolta gnóstica contra Deus. Ele diz, olha, você me mandou assim, se o teu olho direito escandaliza, você o arranca. Falei, mas eu já arranquei um monte de vezes e continuo escandalizado do mesmo jeito. Quer dizer, eu vejo, daí eu faço que não vejo, mas não adianta nada. Então, é claro que é uma revolta gnóstica. Isso não é uma doutrina, não é uma tese filosófica. É a expressão de uma impressão. Quer dizer, e a impressão da poesia lírica é, evidentemente, a expressão momentânea. Por exemplo, vocês leem o soneto maravilhoso do Giacomo Leopardi, O Infinito, tá certo? Ele tem uma visão momentânea de dois infinitos que se entremesclam. É maravilhoso, mas é só uma impressão. Agora, por que que eu insisto que vocês têm que ter a formação literária antes da formação filosófica? Porque senão jamais saberão medir o nível de significado daquilo que lhe está sendo dito. Tá certo? E a partir, vamos dizer, de um poema que expressa uma experiência gnóstica, você pode dizer que o cara é agnóstico. Tá? Então você tem que ver exatamente se é uma tese filosófica, se ela tem formalmente este sentido, ou se é a expressão de uma experiência. Não é isso? Então, aí que é a dificuldade que praticamente insuperável, de você interpretar ideologicamente romances, contos, peças de teatro, etc., etc. Porque se elas expuserem francamente uma tese filosófica, tá certo? Então deixarão de ser obras de arte e passarão a ser para o discurso filosófico e poderão ser discutidas no seu conteúdo formalmente. Acontece que toda expressão de uma impressão sempre admite várias interpretações possíveis. O próprio soneto, se você fez um soneto, são o quê? São 14 linhas, né? Você pode perguntar para o autor: você quis dizer que as coisas são exatamente assim e são assim para todo mundo? É? Ou você quer apenas dizer que neste momento você sentiu isto? Então, vejam, por exemplo, que eu até expliquei isso em umas aulas atrás, no curso Guerra Cultural, que tudo o que Karl Marx escreveu não passa de uma espécie de transposição da comédia humana de Balzac para a linguagem de uma pretensa ciência econômica. Não é isso? Só que é o seguinte: Balzac era um mau reacionário, certo? Era monarquista, antirrevolucionário, etc, etc. E então você pergunta: mas como é que esta visão política que ele tinha não se transmitiu intimamente para a comédia humana, de modo que ela não pudesse ser interpretada de outra maneira? Eu disse: porque a arte da narrativa não tem esse poder. A arte da narrativa se constitui de acontecimentos reais ou imaginários, cujo sentido ultrapassa a própria narrativa. Na verdade, senão não teríamos nenhum interesse pela narrativa. Se ela não abrisse para a possibilidade de interpretações contraditórias, ela não teria o menor dramatismo, não teria o menor interesse. É justamente porque ela não traz em si um seu sentido final, formal e acabado, que a arte da narrativa, do teatro, então, tem interesse. Você pode interpretar de um jeito, como pode interpretar do outro, por quê? Porque os dois estão ali. Como? Estão dentro de qualquer acontecimento. Não existem interpretações contraditórias de acontecimentos reais, quanto mais não os haverá de acontecimentos ficcionais. Então, vamos dizer, o registro e transmissão da experiência direta é uma condição prévia do entendimento filosófico-científico dos fatos. E se você não tem um treinamento disto aí, vamos dizer, da expressão da experiência, então todas as suas ideias, suas concepções gerais estão no vazio, são apenas conceitos abstratos sem poder de preensão sobre a realidade. Este poder de preensão a literatura tem, a poesia tem, o teatro tem, a narrativa épica tem. A filosofia e a ciência não tem. Elas só lidam com a abstração. Então, se a abstração fica totalmente desligada do seu fundo, por assim dizer, experiencial e narrativo, ela não quer dizer absolutamente nada. Ela é como, vamos dizer, um livro de matemática. Tudo ali está certo, só que isso que você pergunta se refere a quê? Não se refere a absolutamente nada, a não ser ao seu formalismo interno. Então, Spinoza, como o Plotino, como os neoplatônicos e como os hinduístas, nega, junto com a criação, o milagre, e, portanto, a liberdade humana. Não há liberdade humana alguma. Todas as nossas decisões estão predeterminadas na substância universal absoluta, da qual nós não somos senão aparências. Ver, isto é um ponto importantíssimo, porque toda a ideia da liberdade humana está intimamente vinculada à ideia da criação. Se a criação não for um ato voluntário e livre do próprio Deus, então não existe dentro dessa criação nenhuma possibilidade da liberdade humana. Vamos ver outro textinho aqui. É, o que nós chamamos de seres ou substâncias não são, na realidade, senão, o Spinoza chama afecções, quer dizer, aparências ou modificações, né? Modos pelos quais os atributos de Deus se exprimem de uma maneira certa e determinada. Então, isso quer dizer que só há duas hipóteses: ou nada realmente acontece, tá certo? Ou então, se aconteceu, houve uma catástrofe no interior da substância, uma ruptura no interior da substância. Então, no primeiro caso, vamos dizer, a totalidade dos fenômenos é de uma gratuidade extraordinária. Porque se nada existe, então por que que o Brahman criou todas essas se manifestou em tantas aparências, se ele mesmo não é enganado por elas? Tá certo? Se ele sabe que nada existe, a não ser ele mesmo, Então, por que que ele tem de se revestir de tantas aparências, se ele mesmo não acredita nelas? Então, ficaria, vamos dizer, esse eterno imutável, em vez de ele estar agindo segundo a razão, ele estaria agindo segundo, mais do que uma liberdade, uma arbitrariedade total. Né? Então, as duas premissas, vamos dizer, a da unicidade do real e a da racionalidade da estrutura do real são incompatíveis. Né? Se é tudo um, então não há racionalidade alguma. Também, você vê, ainda dentro dessa perspectiva, se você adota a interpretação gnóstica, vamos interpretar o Spinoza gnosticamente, então houve uma ruptura no seio do absoluto e, portanto, toda a manifestação, o que nós cristãos judeus chamamos a criação, toda ela é uma degradação. Tudo está continuamente caindo. Isso é uma antecipação do segundo princípio da termodinâmica. Né? Mas se tudo está continuamente caindo, você não pode negar que algo muda. Né? Então, se houve esta queda, então a eternidade da substância está negada automaticamente. Está entendendo? A substância não pode ser imutável e mutável ao mesmo tempo. Agora, a ideia da degradação é exatamente o contrário do que está na Bíblia. Claro, a Bíblia fala de uma queda, né? Mas a queda afeta o universo inteiro, é o universo inteiro que decai, né? Inclusive os universos espirituais, os anjos, todos, etc. Não, só o homem decai. E decai integralmente? Não, só num sentido. Ele só decai moralmente. Ou seja, ele perde uma certa margem de manobra, mas não perde a sua liberdade essencial. Portanto, a cosmovisão judaico-cristã, ela fala de um universo que se transforma e que vai se transformar, ele vai decair, sob certo aspecto, ele vai se degradar. Mas no fim das contas a mudança terá sido para melhor. Porque Deus disse, farei um novo céu, uma nova terra. Então, houve a introdução do mal no mundo se dá pela liberdade humana, ou seja, por uma escolha errada que foi feita. Claro que a escolha errada, ela implica uma certa degradação, quer dizer, do ambiente terrestre inteiro. Tá certo? Mas não é total. Tá certo? Você vê que mesmo hoje, quando se fala de uma crise ecológica catastrófica, etc., etc., as mudanças que você vê não afetam o planeta inteiro. Afetam certos lugares. E no fim das contas, as coisas parecem se compensar. Ou então elas se restauram de uma maneira miraculosa. Por exemplo, você diz, ah, tá aqui tal espécie animal está em vias de desaparecer. Então você pega um casal daquela espécie, cuida bem deles, eles começam a multiplicar, multiplicar, multiplicar, daqui a pouco viraram praga. Né? Isso aconteceu com os lobos aqui nos Estados Unidos. Acharam que tinha pouco lobo, tá certo? Então fizeram uma área lá onde os lobos podiam se procriar à vontade, daqui a pouco os lobos viraram praga. Ou os javalis no Rio Grande do Sul, mesma coisa. Então, a capacidade de recuperação da natureza é um negócio enorme. Além do que, existe ao lado do que ele chama de entropia, que é o segundo princípio da termodinâmica, existe o que ele chama de entropia negativa, ou negentropia, ou seja, a introdução de elementos novos. Então, as coisas estão continuamente acontecendo e não estão acontecendo no sentido da destruição total. E quando o próprio Deus fala da destruição total, é para criar um novo céu, uma nova terra, que estes sim terão uma duração ilimitada. Então, se ver, o conflito dessas duas cosmovisões, ele reflete, ao mesmo tempo, certas experiências humanas. Você pode ter as duas experiências, de que o mundo todo é uma espécie de inferno. É uma máquina infernal concebida só para produzir o sofrimento e a degradação humana. E você pode ter a experiência contrária também, você pode ter a experiência da vida eterna. Isso são apenas coisas que você sente. Não é isso? Traduzir isso em teses filosóficas e confrontá-las, bom, é outro trabalho completamente diferente. Bom, não havendo criação, evidentemente, não há novidades. E se não há novidades, muito menos existem milagres. Em realidade, diz Spinoza, a natureza conserva uma ordem eterna, fixa e imutável. Bom, nós sabemos que hoje em dia, com o estado atual do conhecimento científico, essa tese é absolutamente insustentável. Não é isso? Nós hoje até sabemos que a própria ideia de leis naturais eternas já foi para as cucuias. É gozado que o Ortega e Gasset, ainda confrontando, examinando as coisas de um ponto de vista meio do século XIX, que distinguia entre as ciências naturais e ciências humanas, ele diz assim: el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. O homem não tem uma natureza, mas tem uma história. Sim, mas a natureza inteira também é assim. Hoje nós sabemos que existe uma história da natureza. Não sabemos como foi, mas sabemos que as coisas não ficaram do jeito que estavam. E que estão ainda mudando continuamente. Então, o milagre, nesse sentido, aparece na perspectiva de Spinoza como uma violação impossível das leis da natureza. Ora, quantos católicos e protestantes não veem o milagre exatamente como uma suspensão das leis da natureza? Isso, pelo menos na doutrina católica, não sei bem o que os protestantes dizem a respeito, é um absurdo total. Não há nenhuma violação das leis da natureza. Apenas uma lei menor, local, ela é absorvida dentro de um princípio maior. Então, é o próprio Spinoza que diz: é necessário que o milagre interrompa a ordem da natureza. Confronte isso com a tese de São Tomás de Aquino, que em latim diz: gratia non tollit naturam, sed perficit. O milagre não suspende a natureza, mas a aperfeiçoa. É exatamente o contrário. Ora, quantas polêmicas você não vê em que a possibilidade ou impossibilidade do milagre é discutida em termos da possibilidade de suspender a lei da natureza ou não? Ou seja, você vê aqui aquele autor anônimo dos comentários sobre os 22 arcanos maiores do tarô, que nós sabemos que era um padre alemão, ele diz que as escolas filosóficas são frequentemente, é um tema que o Erich Feuerbach também vai usar, são frequentemente obras de feitiçaria, que enfeitiçam a cabeça das pessoas, de maneira que você não consegue deixar de pensar do jeito que eles querem. É claro que só as maiores inteligências humanas concebem maneiras de pensar. Né? E os demais seres humanos pensam do jeito que os caras mandaram pensar, não há outro, a não ser que você invente um outro. Também, outro princípio que Spinoza coloca, ele diz que a razão se conhece a si mesma a priori, independentemente da experiência, ou seja, por mera dedução, a partir dos princípios, você tem toda a estrutura da razão. E isto é algo que o Kant vai repetir, quer dizer, integralmente. Também é claro que, negando a criação, negando o milagre, negando a liberdade humana, também Spinoza nega totalmente qualquer finalidade da natureza. A natureza não age em vista de um fim. Ela simplesmente é hoje aquilo que sempre foi e continuará sendo eternamente. Portanto, a ideia de uma teleologia, de uma finalidade, ou como se diz hoje, de um desígnio inteligente, fica completamente anulada. Veja que não é curioso que você, hoje você veja as pessoas opondo à noção de um desígnio inteligente à ideia da evolução, quando qualquer evolução na natureza destrói completamente essa visão spinozista. Ou seja, a objeção ao milagre, à finalidade, à teleologia e ao desígnio inteligente passou de um argumento ao seu argumento oposto. Quer dizer, o fato de que Spinoza negava que pode haver um desígnio inteligente, por quê? Porque nada na natureza muda. Os outros dizem, sou contra o desígnio inteligente porque as coisas na natureza mudam. E há uma evolução no tempo. Ou seja, a ideia da evolução poderia ser alegada contra esta concepção spinozista da natureza estática. Tá certo? Aqui é o mesmo texto repetido. Bom, aqui ele põe vários textos dizendo a mesma coisa, mas é bom para você confirmar. Quer dizer, Spinoza diz a mesma coisa em vários lugares, né? Então, declara Spinoza, separar a fé da filosofia é o objetivo principal desta obra. Ele está falando do tratado teológico-político. Kant, mais tarde, dirá o seguinte: eu suprimi a possibilidade de nós conhecermos Deus e a eternidade, etc., etc., porque eu precisava fazer isso para reservar um lugar para a fé. Se isto fosse matéria de conhecimento, não seria objeto de fé. Então, como a fé é importante para a nossa religião, então nós temos que reservar para ela o lugar da crença no incognoscível. O que é uma coisa assim, no mínimo é um exagero grotesco, porque quantas vezes você não duvida daquilo que você sabe perfeitamente bem? Quantas vezes você não duvida daquilo que você viu? Quantas vezes você não duvida daquilo que você sabe que é verdade? Ou seja, por que a fé necessitaria obrigatoriamente a impossibilidade de conhecer? Não é isso? Então você vê que esta é uma, vamos dizer, uma ampliação quase forçada de um argumento spinozista, mas que já aparece então, no Kant com outra, com outros motivos, né? Vamos ver outro texto aqui. Então, segundo Spinoza, ele diz: a substância é única e ela se ama a si mesma de um amor infinito. Portanto, ela não tem um amor específico por uma das suas criaturas, mas apenas o um amor a si mesma. Nós, que somos modificações da substância única, se amamos a substância, é na realidade a própria substância que está se amando a si mesma. Aqui o Tresmontão interrompe a coletânea de textos para dizer que a mesma ideia aparece também parcialmente no Leibniz, mas que isso ele trata disso num outro livro. Eu vou procurar outro livro, vamos ver quais são os textos que ele coloca ali. Em seguida, você verá, já na época em que viveu Schelling, havia uma grande moda de Spinoza, havia uma verdadeira adoração por Spinoza, porque ele parecia ser a alternativa à visão judaico-cristã. E um dos primeiros que adere a isso é o Fichte, Johann Gottlieb Fichte. Que vive de 1762 a 1814, quer dizer, pega bem o finzinho do século XVIII, a época bem do iluminismo. Diz Fichte: admitir a criação é o erro fundamental de toda a falsa metafísica e de toda a doutrina da religião. Em seguida, ele comete um erro histórico monstruoso quando ele diz: e, em particular, é o princípio original do judaísmo e do paganismo. Quando nós vemos o paganismo, que acreditava na natureza eterna e não tinha ideia da criação. Uma criação, diz Fichte, é impensável. Postular uma criação é o primeiro critério da falsidade. E a negação de tal criação é o primeiro critério da verdade. Era. O Fichte acredita que o universo físico existente, ele é tão eterno quanto o próprio verbo divino. O verbo divino sempre existiu e dentro dele já está a criação, o universo, então já esteve sempre aí. Ou seja, é a identidade entre o mundo físico e o verbo divino. É a mesma coisa que o Spinoza está dizendo, no fim das contas. E houve, na época, um historiador da filosofia chamado Ferdinand Bauer, que o Erich Wegelin cita muito e cujos livros eu jamais encontrei em parte alguma, nem mesmo em alemão, que já diagnosticou imediatamente que o pensamento de Hegel, Fichte e Spinoza era a gnose de volta. Então, esta linha de continuidade que o Erich Wegelin descobre entre as escolas gnósticas e as ideologias de massa modernas, passando pelo idealismo alemão, já tinha sido já no começo do século XIX por esse historiador Ferdinand Bauer. E daí observa aqui eu vou ler para vocês aqui o que diz o Claude Tresmontant nessa nota. Nós havíamos observado, segundo, em particular, Ferdinand Bauer, que o pensamento de Hegel se situa na linhagem da gnose eterna e, bem particularmente, da gnose valentiniana, a gênese trágica do absoluto, teogonia e teomaquia, quer dizer, conflito entre os deuses, de modo que o próprio satânico, o próprio elemento satânico, é incluído dentro do divino, né? Desenvolveu a revolta, portanto, esse elemento, essa revolta sai de dentro do próprio Deus, portanto, o elemento satânico faz parte do próprio Deus. E o tema da alienação da substância divina, quer dizer, o eterno absoluto que, para se conhecer a si mesmo, ele se manifesta no seu contrário. É um tema que nós expliquei nas aulas sobre Hegel, né? Então, diz ele, o ser considerado na sua indeterminação é idêntico ao nada. Quando ele começa a se determina através de um outro que ele cria e, por contraste, ele se conhece a si mesmo. Então ele diz: isso tudo já estava dado na Cabala, que é uma forma de gnose. E que esse tema, vamos dizer, da alienação, ele se transpõe para dentro do marxismo, que nós veremos na aula seguinte, após ter passado do registro idealista para o registro materialista. Nós não vamos ver nesta aula aqui os textos de Karl Marx, que ele coletou aqui, mas que provam exatamente isso. Por hoje vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Espero que tenha dado para entender, né? Ainda que sem vocês disporem do livro no momento. Mas eu vou fazer todo o possível para que pelo menos este livrinho seja publicado em português, porque é um guia precioso para essa ordem de estudos. É isso. Então, voltamos daqui a pouco. Então, vamos lá. Aqui o Fernando Golombieschi pergunta: de onde Hegel tirou a ideia de que o ser é indeterminado? Ele partiu disso a priori? Não. Quer dizer, é a priori de certo modo, quer dizer, pela análise do próprio conceito. O ser, ele contém todos os atributos, portanto, ele não é determinado de maneira alguma. Então, nesse sentido, ele é indeterminado. Mas isto é o conceito do ser e não o próprio ser. O ser certamente é algo, tá certo? E, portanto, ele não é um nada de maneira alguma. Mas a dificuldade é do conhecer e não do próprio ser. Quer dizer, nós não conseguimos determiná-lo em nada. Tá certo? Mas ele se autodetermina. E não vejo por que ele teria de se determinar pela sua negação. Ver, essa é outra influência de Spinoza. Spinoza diz: toda determinação é uma negação. Fala, por quê? É? Da onde que ele tirou essa ideia? É isso. Então, Eles podem dizer que o ser é uma negação do nada, mas negar o nada não é negar nada. Vamos lá. Bruno Forte pergunta: com relação à religião expressar implicitamente aspectos da estrutura da realidade, posso dizer que as terapias mais eficazes, como a logoterapia, colocam o homem no eixo do real, tal como a antropologia da Idade Média é expressável e também como pode-se observar na vida dos santos, sem sombra de dúvida. Quer dizer, você tem uma série de terapias que emanam dessas escolas, de terapia heideggeriana, junguiana, etc., etc. Todas elas podem funcionar acidentalmente, mas elas não vão ter, vamos dizer, a eficácia como tem a logoterapia, por exemplo. Tamires Barbosa pergunta: desculpa, pergunta fora da aula, mas encontrei um exemplar da pequena bibliografia crítica do Carpo contém um apêndice do Assis Brasil. Vale a pena agregar esse apêndice no meu percurso literário? Eu li isso, mas faz muito tempo. Eu acho que sim. Não vale fazer mal nenhum. José Henrique Clemente: eu gostaria que o senhor esclarecesse o significado da expressão dar a outra face e como devemos analisar a conduta de Gandhi com relação a essa ação. Bom, aí é questão de interpretação bíblica, eu prefiro pular fora. Eu não sou teólogo. Tá certo? Mas eu acho que dar a outra face não é de maneira alguma um mandamento geral e incondicional, porque nós vemos que o Cristo nem sempre fez isso. Ele fez em certas circunstâncias. Tá certo? E assim como ele, num momento ele manda dar outra face, em outro momento ele manda comprar uma espada. Se você tem um manto, vende e compra uma espada. Não é isso? O que também é limitado, porque daí os caras mostram duas espadas e dizem: ah, já é o suficiente. Então, tudo isso tem que ser interpretado de acordo com, vamos dizer, o próprio bom senso. Né? Bom senso, evidentemente, é a tradição acumulada, você não vai ser mais sábio do que todos os santos que interpretaram isso, né? Um dia eu vi aqui, Felipe Rizzo pergunta: um dia eu ouvi o senhor falar sobre uma escolástica que continuava na modernidade. A opção por filósofos como Descartes, Kant, Spinoza, etc., pelo establishment, em detrimento da outra, seria por uma mera questão ideológica, positivista e antirreligiosa. Eu acho que em todos estes casos, a opção antimonoteísta é totalmente arbitrária. Ela é um ponto de partida e não uma conclusão. Se o indivíduo for examinar essas coisas, vamos dizer, sem pressupostos, como eles mesmos dizem, você não chegará a essas conclusões spinozistas, nem hegelianas, nem kantianas, de maneira alguma. Tá certo? O que não quer dizer que as filosofias sejam inúteis, porque em todas elas você tem observações importantíssimas, né? Sobre a própria estrutura da realidade. Quer dizer, você não está lidando com imbecis. Né? E além disso, hoje mesmo eu coloquei no Facebook uma notinha. Se você, por exemplo, se um cara direitista vai ler Antônio Gramsci, Gog Lucas, para conhecer, saber como o inimigo pensa, ou se o cara da esquerda vai ler Fomiso, Roger Scruton, para saber como o inimigo pensa, eles não vão entender nada do que o inimigo pensa. Porque o próprio ato de ler, vamos dizer, é uma absorção de certas perspectivas que não precisam ser adotadas absolutamente. Tá certo? Mas no momento em que você lê, você tem que concordar, porque é algum aspecto da realidade que está aparecendo. E você só vai captá-lo se você conseguir olhá-lo da maneira por onde o autor está olhando. O que não quer dizer que você tenha que parar ali. Tá certo? Quer dizer, é uma concordância momentânea e parcial e relativa. Você não precisa ficar escravizado ao texto. Mas você não pode lê-lo assim, com o propósito de ficar contra, senão você não vai entender nada. Este pé atrás impede que você entenda. Quer dizer, na prática política, por exemplo, debates com políticos, deputados, etc., petistas, comunistas, etc., é claro que você não vai proceder com esta maneira inocente, tá certo? Você vai ter que saber que o nego está ali de sacanagem, que está querendo te enganar. Mas, quando você está lendo autores deste calibre aqui, você precisa ver que tudo isto foi resultado de um esforço monstro. E ainda que possa ter um fundo falso, nem tudo ali é falso. Francisco José Barix Neto pergunta: no fundo, a filosofia moderna seria uma fuga da responsabilidade individual, assim como a fala da serpente do Éden? E para mim isso aí é óbvio. Quer dizer, esse pessoal todo, eles têm medo do juízo final, eles têm medo da cosmovisão bíblica. Né? Então querem inventar um jeito de escapar dela. Aquilo é muito pesado. Isso. Quer dizer, quando você lê coisas, por exemplo, São Tomás de Aquino diz que no céu os eleitos, os salvos, verão o sofrimento dos condenados no inferno e acharão bom. É uma coisa terrível, é? Mas, se você vê lá um negro que matou 70 milhões de pessoas e está sofrendo, você vai achar ruim, vai dizer coitadinho, né? Você vai querer salvar até o capeta. Então você quer ser melhor do que Deus. Então, eu acho que a cosmovisão judaico-cristã, ela não é fácil, ela não é de maneira alguma, vamos dizer, uma visão ilusória, doce, para te dar esperança. Ao contrário, é uma coisa temível. Se está dizendo ali, muitos são chamados, poucos escolhidos, fala, bom, o negócio começou mal. Não é isso? Entrar pela porta estreita, etc, etc. Também é um absurdo aqueles que dizem, como, vamos dizer, o próprio Fichte dirá isso. Ele diz a religião judaica é a mais atrasada, a mais grosseira do mundo, porque ela não fala nada sobre a vida eterna. Ela só fala sobre o futuro de Israel, tá certo? Mas, se você lê os Salmos, está lá. Eu espero ficar eternamente na casa do Senhor. Ora, será que é aqui na terra? É o Estado de Israel? Então, você pode dizer o seguinte: o Antigo Testamento fala pouco da vida eterna, mas que ela está lá, tá certo? J.S. Henrique, professor, gostaria de saber se seremos julgados logo após a morte ou após a morte iremos a algum lugar intermediário. Eu não tenho a menor ideia, né? Mesmo porque essa noção do tempo, quando aplicada ao após a morte, ela muda completamente de figura e nós já não sabemos do que estamos dizendo. Após o juízo, haveria vida terrestre novamente. Ué, mas Deus não disse que ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Hã? A terra não pode ser muito diferente dessa. Certamente vai ser melhor, mas não vai ser tão diferente assim. Senão, Deus não usaria a mesma palavra. Existe um poema maravilhoso, um soneto maravilhoso do Juan Maragall, um poeta catalão, em que ele começa a descrever a beleza da paisagem e do fim ele diz: mas isso é tão bonito, que eu não posso conceber que o paraíso seja muito diferente. Será a mesma coisa, apenas abolindo o mal. Não sei se isso é teologicamente correto, mas, como dizer, é uma impressão que nós temos. Marcos Antônio pergunta: minha dúvida é relativa a uma dificuldade que estou tendo em interpretar a filosofia hegeliana. Observei um autor afirmar que a tradição hermética, em certo grau, influenciou a filosofia hegeliana. No fim da Fenomenologia do Espírito, Hegel diz ter chegado ao conhecimento absoluto, que ele identifica como sabedoria, que ao invés do amor ao saber, termos então o saber efetivo. Mas claro que isto é uma ilusão, isto é um delírio de onipotência. Porque Hegel diz que com ele a filosofia acabava, e a filosofia nem ligou, continuou do mesmo jeito. Quer dizer, é o que. Na época, o sujeito que era o rei ali da Bavária disse: isso aí é onisapiência fácil. Isso. Seria essa afirmação a comprovação do hermeticismo e rosteiro de Hegel? Sem sombra de dúvida. Já que, salvo engano, a tradição hermética não é a busca pelo conhecimento e sim a posse dela. Sem sombra de dúvida. Agora, muito desse pessoal alquimista acreditava que com a operação alquímica você não está apenas salvando um ser humano ou a si mesmo, você está salvando o universo, quer dizer, o universo que é renovado, né? Então daí aparece essa loucura como do Andrei Tarkovsky no filme O Sacrifício, que o sujeito, para ele salvar o universo, ele tem que comer uma mulher não sei aonde. Olha, eu já fiz muita besteira na vida, mas eu jamais pensei em comer uma senhora para salvar o universo. Jamais tive essa pretensão. Aqui, Leonardo Ferreira Boaschi. Boa noite, professor. Eu, Tiago Adamares, somos estudantes de cosmologia e do simbolismo. Estamos pensando na possibilidade de, em janeiro de 2018, irmos aí e tomarmos algumas lições suas acerca desses temas. Ah, venho? Eu não sei se janeiro é a boa ideia, porque só que estou terminando de construir a minha casa nova lá. E nem sei se em janeiro vai estar pronta. Né? Depois do negócio ficar pronto, eu tenho que montar a estante, botar os livros no lugar, arrumar tudo. Isso aí vai levar meses para ficar pronto. Você falou 2018. Não. Ah, janeiro de 2018? Pode vir, desculpe. Pensei que era 2017. 2018, pode vir. Eu não vou levar um ano para arrumar um negócio todo, né? Então, iríamos sair justamente para aprender o que há de mais profundo, e se assim o desejar, tomaremos nota e transcreveremos tudo no tempo que melhor for disponível. Entendemos, estendemos em um ano o prazo para estudarmos o que for necessário, e por isso, por favor, nos passe uma lista do que devemos saber para fazer. Eu acho melhor a gente conversar isso pelo Skype, não vou começar a fazer isso aqui, não vai dar. Tá? Qual a diferença entre o conceito de hegemonia e Lenin e Antônio Gramsci? Bom, o sujeito que realmente entendeu o que era hegemonia foi Antônio Gramsci. Isso quer dizer, a hegemonia em Lenin significa apenas o predomínio que, em certas circunstâncias, o Partido Comunista tem sobre todos os outros. E o Antônio Gramsci entendeu a hegemonia no sentido grego original do termo. Hegemonia, em grego, quer dizer o poder invisível e insensível que as leis da natureza exercem sobre nós. Então, por isso que ele usa a hegemonia em vez do poder. Quer dizer, o poder é uma coisa externa que se impõe a você de fora. Por exemplo, personificado num oficial de polícia aqui, da KGB que bate na sua porta às 3 horas da manhã para te levar para o Gulag. Tá certo? Mas a hegemonia não. É, como diz o Gramsci, é o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico. Então, é claro que a concepção gramsciana é incomparavelmente mais profunda que a do Lenin, né? Carla Mazagão. Professor, dê uma olhada em Schelling e li que para ele Deus aspira a sua própria autorrevelação. Isto não é o pensamento cabalístico de Zev Ben Halevi e a construção da grande tapeçaria onde Deus possa ver a própria face? Bom, como figura de linguagem, pode ser aceita, mas eu não acredito que o pensamento de Schelling tenha estacionado neste ponto. Você precisa ver que, por exemplo, se você pegar a maior parte das histórias da filosofia, os autores não têm uma visão completa do Schelling. Essa visão só começa a haver no mundo depois dos anos 50 do século XX, graças a autores como Xavier Tillet, o próprio Laughland e muitos outros. Isso é uma coisa recente. O Schelling foi realmente redescoberto. Isso coincide com as traduções francesas da filosofia da mitologia e filosofia da revelação. Mas tudo isso é coisa muito recente, mas, em geral, o pessoal interpreta o Schelling dentro do processo do idealismo alemão, quando de fato ele é o coveiro do idealismo alemão. Ele parte do idealismo de Hegel e Kant, Fichte e Hegel, tá certo? Mas ele termina enterrando tudo isso. De maneira que só nas obras finais é que você tem, vamos dizer, a conclusão. Isso não quer dizer que as etapas anteriores tenham sido eliminadas. Elas vão sendo absorvidas e superadas. O processo filosófico do Schelling é exatamente o que eu defini como a unidade do conhecimento na unidade da consciência, que é um fenômeno que não chega nem à sua realização, tá certo? E também não pode parar num momento qualquer. É um processo contínuo que reflete, vamos dizer, a própria história da natureza, a própria evolução natural, por assim dizer. Gabriel Campos pergunta, o confronto metafísico abordado na aula de hoje também pode ser identificado quando falamos de sistemas políticos? Sem sombra de dúvida, porque todos os sistemas políticos existentes saem da filosofia desse período. Não é isso? Então, isso aí é uma luta de monstros. Não é isso? Uma teratomaquia. Marcelo Sprusser, o estudo do livro Daniel mostra que as profecias e livros se cumpriram, todas. Sim, tem muitas profecias que se cumpriram já. Né? Você pega a profecia de Fátima, já se cumpriram todas. Estamos vendo a última agora. A última, mais um pedacinho dos erros da Rússia se disseminando pelo mundo. Wellington Nunes pergunta, a ideia de Parmênides, do Uno, considerando a realidade perceptível uma ilusão, compartilha a essência da ideia do Brahma dos hinduístas? Sem sombra de dúvida. K. Carlos Garcia pergunta: num dos programas do True Ontem, porque o senhor mencionou o fato de que, de uns tempos para cá, o tema da morte foi cair no silêncio, especialmente no meio brasileiro. Minha pergunta é a seguinte: a contínua recordação da morte pode ser um meio eficaz contra a aculturação esquerdista? Mas é claro que pode. Porque, ver, no que consiste a aculturação esquerdista? Consiste em absorver o indivíduo, não numa doutrina, não numa teoria, tá certo? Mas num conjunto de hábitos, valores, sentimentos, relações pessoais, relações de dependência, obediência, respeito, etc, etc. Ou seja, é uma cultura inteira. Tá certo? E esta cultura inteira é baseada, como toda cultura, ela tem um topo, quer dizer, um valor supremo. E, no caso, o valor supremo é uma hipótese futura que não precisa chegar a se cumprir e que, na verdade, não pode se cumprir. Tá certo? Porque se a cultura se cumprir, então ela alcançou sua finalidade, então ela não existe mais, será substituída por outra coisa. Então ela só continua existindo porque o seu ideal, entre aspas, é uma cenoura de burro, feita só para manter o movimento. Então é o que percebeu Dostoiévski, que tudo isso não é uma ideologia, não é uma proposta política, é um movimento. Esse movimento nunca para. E, sobretudo, absorve a alma individual na ideia de um processo histórico no qual ele vai continuar participando depois de morto. É uma espécie de vida eterna terrestre. Isso, como se o que vai acontecer depois da sua morte na Terra fosse da sua conta. Quer dizer, você não vai para o céu, você vai para o panteão dos grandes heróis históricos do marxismo, etc, etc. Você será ali cultuado. Você pode até chegar a ser mumificado como Lenin, tá certo? E, né, e adorado por milhões de idiotas que vão passar pelo seu túmulo. Então, a recordação da morte e de que a morte pode ser uma transição para um esquema de vida totalmente diferente, quase inimaginável, mas não totalmente inimaginável, tá certo? Eu acho que isso é uma boa cura, mas as pessoas têm horror de pensar nisso. Jefferson Bombachim. Para a tradução do alemão, procura o seu aluno Rubens Enderle, tradutor premiado e que, segundo lembro, está traduzindo a filosofia da revelação do Schelling. Olha, é uma ideia, hein? Obrigado pela sugestão, vou falar com ele. Agora, se ele está traduzindo a filosofia da revelação do Schelling... Bom, a Filosofia da Revelação é um livro importantíssimo, mas eu não acredito que ele seja prioridade para a leitura dos meus alunos. É uma coisa para você ler depois de muitas outras. Tem coisa que eu acho mais urgente, mas não quero atrapalhar o serviço dele. Você já se meteu nisso aí, deixa que continue fazendo, mas eu vou falar com ele de qualquer maneira. Eu acho que por hoje... Espera aí. Ivo Martins diz que estarei indo para Richmond dia 17 de novembro para visitar meus filhos, que estão cursando high school, que fica em Charlottesville. E gostaria de saber se o senhor teria alguma disponibilidade para autografar o livro e o pôster do Gerentes da Flora. Claro, venha. Venha mesmo. Agora, dê um telefonema antes. Né? Tá? Ele estará em Richmond entre os dias 17 e 28 de novembro. Bom, vai haver um espaço aí para receber você, sem sombra de dúvida. Tá? Então, mais uma. Ardim pergunta, não sei dizer se é ironia, um sinal de inteligência ou uma simples fuga. Kierkegaard foi a única coisa que encontrei, mas não entendi nada. Afinal, o que é ironia? Existe um textinho meu, muito curto, que chama Humildade, Ridículo e Ironia. Eu, pessoalmente, eu não sou dado à ironia. Eu gosto do sarcasmo total, da gozação grossa no sentido brasileiro, no sentido luso-brasileiro, tá certo? Que tradição que eu peguei ali com Camilo Castelo Branco e outros. Né? A ironia assim, é uma coisa mais britânica, mais anglo-saxônica, da tradição do understatement, você diz a coisa a menos, né? Para que o próprio ouvinte interpreta mais. Tá certo? Isso às vezes funciona, mas às vezes enfraquece muito a situação. Você dá a impressão que você dá um tapinha com luva de pelica. Para que isso? Se nós podemos dar um pontapé no traseiro logo de vez. Né? Mas procure esse textinho meu, você vai entender o que eu penso sobre a ironia. Tá? Então, por hoje é só, gente. Voltamos no sábado que vem. Muito obrigado a todos.